assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Tira a mão de mim, segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, mulher, que é isso? Foi um pacote só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, candaia. Abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher, que é isso? Foi um pacote só pra relaxar. Gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o Thiaguinho aí pra relaxar. Sol, praia, biquíni, candai. Abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o Thiaguinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, candai. Abra uma gelada só pra refrescar. É, muita saúde. E você ligadinho aqui no nosso Super Programa, se bombando. Daqui a pouquinho eu tô voltando, eu vou tomar um gole de água ali que o menino resolveu pagar aí o quê? É água, é, fri? É água, né? Então vamos tomar água lá, então valeu. Espera aí, galera, já eu falo pra você se é água ou se é refri. Aguenta aí! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! De volta na rádio que completa você. Programe-se. E aí, moçada, tudo bem? Sexta-feira bombando, hein? Sexta-feira sempre bomba. Era refri, tava gelado. Vou só falar a marca aqui do bicho. Então, né? Então tá bom, então vamos curtir música. Vamos fechar a nossa sequência. Valeu, galera, abraço, beijo. Bom final de semana, boa sexta-feira, bom sabadão, bom domingo. E eu te vejo na segunda. Tchau. Aqui o programador é você. Programe-se. Thank you.